Oi, gente! Hoje nosso mergulho profundo vai ser um verdadeiro guia de sobrevivência. É um resumão didático mesmo, focado em quem vai fazer prova e sente que não sabe absolutamente nada sobre inteligência artificial e essa crise de verdade que a gente vive na era digital. É isso aí. A ideia hoje é pegar toda aquela complexidade das aulas teóricas e traduzir de um jeito bem mastigado e simples. A gente vai desconstruir como a IA aprende, como ela muitas vezes erra, a diferença brutal entre fato e opinião e como isso tudo deságua em coisas tipo a pós-verdade e os deepfakes na política e até na arte. Perfeito. E a nossa regra de ouro hoje é descomplicar. Sem jargão técnico difícil, a gente vai construir esse conhecimento do zero. E para entender todo esse caos da desinformação moderna, a gente precisa começar pelo motor da coisa toda, né? A tal da inteligência artificial. Com certeza. E para quem está anotando para os estudos, o conceito essencial de IA é bem objetivo. É a capacidade de uma máquina executar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como entender linguagem ou reconhecer certos padrões. Mas o que está bagunçando o mundo agora é uma evolução específica disso, que é a IA generativa. Essa tecnologia que não só reconhece as coisas, mas cria conteúdos totalmente inéditos. Tipo textos longos e imagens a partir de comandos que a gente dá, os famosos prompts. Sabe uma analogia que eu adoro para explicar isso de um jeito bem visual numa prova? Imagina que a IA generativa é tipo um super cozinheiro estagiário. Ah, essa é boa. Ele nunca inventou um ingrediente novo do zero na vida dele, mas ele leu todas as receitas do mundo. Daí, quando alguém pede um prato novo, que seria o comando do usuário, ele simplesmente combina os ingredientes que ele já conhece de um jeito que parece totalmente inédito para quem está comendo. Exatamente. Ele calcula as combinações mais prováveis e mistura. E o pulo do gato, para quem está estudando isso, é perceber o seguinte: essa capacidade da máquina de cozinhar coisas novas apagou a fronteira entre o que é real e o que é fabricado. É um território bem assustador. Muito. Porque a confiabilidade do que essa IA gera depende 100% da coerência dos ingredientes, ou seja, depende dos dados que ela consumiu lá no começo. Se os dados estiverem estragados, o prato sai envenenado. Nossa, total. Isso nos leva direto para uma dúvida muito comum que sempre aparece. Tipo, a gente pensa que máquina é exata, né? Matemática pura. Como que um algoritmo que é só código pode ser preconceituoso ou tomar partido? Máquina não tem sentimentos. Pois é, a máquina não tem sentimentos, mas ela aprende a partir de padrões criados por humanos. E os humanos têm muitos preconceitos estruturais. Tem um caso clássico nos nossos materiais que é ótimo para usar como exemplo em uma questão, que é o caso da Amazon. Ah, sim, o do sistema de recrutamento. Esse mesmo. A Amazon criou um algoritmo de inteligência artificial para selecionar currículos de forma automática, para facilitar a vida deles. Só que eles treinaram o sistema com um banco de dados dos currículos dos últimos 10 anos da empresa. E o setor de tecnologia era, e infelizmente ainda é, muito dominado por homens. Ou seja, a maioria esmagadora dos currículos aprovados no passado naquele banco de dados era de homens. Exato. E adivinha o que a IA fez? Ela simplesmente aprendeu matematicamente que homens eram candidatos preferíveis. Ela começou a descartar ativamente candidatas mulheres, penalizando os currículos que tinham a palavra feminino ou coisas relacionadas. A Amazon teve que jogar a ferramenta no lixo. Caramba! Então, resumindo para a prova, a gente pode dizer que a IA nunca é neutra se a sociedade que produz os dados de treinamento dela também não for neutra. É um espelho de altíssima fidelidade. Se a gente entrega dados enviesados para o sistema, ela devolve decisões enviesadas sob a desculpa de ser uma escolha matemática impessoal e justa. Tá, mas se a tecnologia pode ser enviesada desse jeito e ainda por cima criar falsificações que parecem perfeitas, o grande desafio não é só a máquina, é como a gente interpreta a realidade, certo? Exatamente. O desafio passa a ser profundamente humano. Como nós separamos o que é real do que é invenção? Para a prova, tem quatro conceitos didáticos que quem está escutando precisa ter na ponta da língua. Manda bala. O primeiro é o fato. Fato é aquele acontecimento verificável, com evidência concreta. A água ferve a 100 graus Celsius no nível do mar e pronto. independe do que a pessoa acha ou do humor dela no dia. Fato é a prova concreta, tá matado. Isso. O segundo é a opinião. A opinião já é a interpretação subjetiva sobre aquele fato. É influenciada pelo nosso contexto social, pela nossa vivência. Aham, entendi a diferença. Aí entra o terceiro conceito, que são os valores. Esses são os nossos princípios fundamentais, as nossas crenças. E muitas vezes são eles que fazem a gente negar uma evidência clara só por pura ideologia política ou social. E por fim, a interpretação, que é o ato da gente tentar dar algum sentido aos fatos usando as nossas experiências passadas. Tem uma charge maravilhosa nos nossos textos de apoio que ilustra isso de um jeito brilhante. É assim, tem duas pessoas olhando para uma caixa quadrada, brilhante, no chão. Aí uma pessoa fala com a maior tranquilidade, tá na cara que é um quadrado. E a outra pessoa surta, né? Surta totalmente, ela grita com raiva, tipo, eu tenho certeza que é uma bola e essa é a minha opinião. Gente, isso mostra muito o absurdo de tratar um fato irrefutável como se fosse só uma questão de ponto de vista. É o exemplo perfeito da loucura que a gente está vivendo. E isso nos leva direto para a cereja do bolo dessa matéria, que é o conceito de pós-verdade. Ah, esse termo está em todo lugar agora nas notícias. Pois é. A pós-verdade não é apenas a mentira comum. É um cenário social, um fenômeno onde as emoções e as crenças pessoais têm muito mais força na opinião pública do que os fatos objetivos. A verdade vira algo secundário se a mentira afagar o ego de um grupo. Tem uma adaptação filosófica no material que eu acho incrível de citar numa redação ou prova. Antigamente a gente tinha aquele lema do Descartes, o famoso penso logo existo, a razão acima de tudo. Hoje, na era da pós-verdade, a gente atualizou isso para uma coisa bem bizarra. Acredito, logo estou certo. Nossa, isso resume perfeitamente o momento atual. A própria crença vira a validação do argumento. E quando você junta essa vulnerabilidade emocional humana, essa galera toda querendo acreditar nas narrativas que confirmem os próprios preconceitos, com a capacidade absurda da IA generativa de fabricar imagens, vira uma bomba relógio na sociedade. Exato. Nasce um ambiente perfeito para desinformação em massa. É daí que surgem as deepfakes e todo o poder de destruição delas. E os números que a gente tem nas fontes sobre as deepfakes são assustadores, não são? Muito. Para você ter uma ideia da gravidade para colocar numa prova, 62% dos brasileiros dizem ter dificuldade de separar o que é verdade do que é mentira na internet hoje em dia. Caramba, é mais da metade da população confusa. Sim, e em 2024 a gente viu um salto global absurdo de mais de 245% no número de deepfakes circulando, principalmente em países que estavam em época de eleição. No Brasil mesmo, no segundo semestre de 2022, 76% da população foi exposta a alguma falsidade política. Mas aí me vem uma dúvida que com certeza pode aparecer como pegadinha em uma questão. Se o negócio é tão destrutivo assim, a tecnologia de deepfake não é essencialmente uma ferramenta do mal que deveria ser proibida de existir e ponto final? É uma conclusão natural, mas a resposta é não. A tecnologia em si não é vilã. Deepfakes podem ser super úteis e legítimas se usadas com transparência na educação, em treinamentos corporativos, no cinema. Então o problema é a intenção de quem usa. Exatamente. O perigo real está nos argumentos falsos e nas narrativas fictícias criadas para manipular a opinião pública. E olha, historicamente, manipular imagens na política sempre existiu. Tem o caso famoso do Stalin, que mandava raspar o rosto dos inimigos políticos das fotos oficiais com bisturi e tinta nos laboratórios escuros. Pois é, a mentira política não é novidade nenhuma. A inteligência artificial só deixou esse processo infinitamente mais rápido, barato e indetectável. Perfeito. Mas sabe onde essa manipulação generativa toda também está causando um baita de um curto-circuito? Além da política? Na arte e na nossa compreensão do que é criatividade. Verdade. E esse é um tópico excelente para uma questão de prova mais analítica. Porque se a máquina precisa engolir aquele oceano de bilhões de textos e imagens criados por humanos no passado para poder gerar algo, de quem é a autoria no final das contas? Esse é o dilema de US$1 milhão. A IA generativa levanta dúvidas profundas, porque ela não cria no vácuo. Ela extrai padrões estatísticos do trabalho e do suor de artistas reais. E isso está gerando conflitos gigantescos de direitos autorais no mundo todo. Mas espera aí. Deixa eu dar uma de advogada do diabo agora. Manda. Se a máquina aprende copiando os estilos anteriores para criar o estilo próprio dela, até que ponto ela é realmente diferente de um artista humano? Porque pensa bem, um estudante de arte vai no museu, estuda os grandes pintores, copia os traços deles e, a partir disso, desenvolve o próprio trabalho. Qual a diferença na prática? Eita, essa é a linha tênue que torna o debate tão fascinante e complexo. A grande diferença, pelo menos filosoficamente falando, é a intencionalidade e a vivência. Como assim intencionalidade? O ser humano vai ao museu, estuda o quadro e depois usa aquela técnica para expressar uma dor, uma alegria, uma experiência humana de estar vivo na sociedade. A máquina não tem intenção nenhuma por trás dos pixels. Ela só aplica uma fórmula matemática que diz que aquela cor é a mais provável estatisticamente. A arte humana é uma comunicação de vivência. Nossa, faz muito sentido. Não tem alma ali. Tem só estatística avançada. E é exatamente isso que a sociedade vai ter que decidir como regulamentar agora. Com certeza. Bom, já que a nossa missão aqui é ser um guia de sobrevivência para quem vai fazer prova, acho que chegou a hora da gente consolidar tudo isso, né? Um resumão de ouro com dicas práticas para fechar os estudos. Vamos lá. Quais são os principais recados para a galera anotar? Dica número 1. Muito cuidado na hora da prova para não confundir fato, que é evidência concreta e irrefutável, com opinião, que é só uma interpretação subjetiva. Perfeito. Dica 2. Lembrem-se sempre do caso da Amazon. Usem ele como exemplo para mostrar que a IA não é isenta nem neutra. Ela reflete exatamente os dados e os preconceitos que ela recebe da sociedade. Isso aí. Dica 3. Entender a pós-verdade. Lembrar que é aquele momento em que a emoção e a crença ideológica gritam muito mais alto que a razão. Acredito, logo estou certo. Exato. E a quarta dica, que eu acho a mais importante por uma redação, a solução contra a desinformação não é apenas culpar a máquina e proibir a tecnologia. O foco tem que ser na alfabetização midiática e no desenvolvimento de um pensamento crítico forte. Maravilhoso! Bom, a gente vai ficando por aqui, mas para fechar esse nosso mergulho profundo com chave de ouro, eu queria que você deixasse um pensamento provocativo final para o pessoal refletir. Olha, a reflexão profunda que eu deixo é a seguinte. O maior desafio trazido pela inteligência artificial não é a máquina aprender a imitar o mundo real com perfeição. O verdadeiro desafio é nos perguntarmos por que, tantas vezes, nós preferimos acreditar na mentira confortável gerada por um algoritmo do que encarar a verdade complexa e difícil que está bem diante dos nossos olhos. Caramba, que encerramento. No fim do dia, a falha maior é humana, né? Valeu demais por essa conversa. Bons estudos para quem acompanhou a gente. Tchau, tchau.